coração colado ao teu. Ao teu. Eu não sei o que me deu ao pensar que um dia o meu coração não era teu. Mas qual de nós dois fica para depois? Talvez mais tarde voltamos ao mesmo ponto. Tu evitas e eu não respondo. Mas fica à vontade para seres como eu. Avanço e tu não vens. Falo do que não te convém. Mas fica à vontade para seres como eu. Outra vez sou eu e tu. Não vês que não me seduz? E talvez eu vir a duvidar que eu prometo não faltar ao que era teu. Mas qual de nós dois fica para depois? Talvez mais tarde voltamos ao mesmo ponto. Tu evitas e eu não respondo. Mas fica à vontade para seres como eu. Avanço e tu não vens. Falo do que não te convém. Mas fica à vontade para seres como eu. Voltamos ao mesmo ponto. Evitas e eu não respondo. Mas fica à vontade para seres como eu. Avanço e tu não vens. Falo do que não te convém. Mas fica à vontade para seres como eu. Palmas e tudo! Obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada à Sons em Trânsito pelo convite, à minha nova família. Sou a mais nova, soube há bocado, mas sinto que tenho sido mesmo muito bem acolhida. E muito obrigada por esta iniciativa e por tudo aquilo que têm feito por mim. Esta próxima canção, antes que eu comece a chorar, chama-se Cidade. É uma música minha e da Bárbara Tinoco e espero que vocês gostem. Hoje eu posso ir, posso ficar. Podia ir rápido e depois voltar. Mas tu não dês conversa à minha vontade de desconversar. Estou atrasada, só meia hora. Na verdade só não quis chegar a horas. Nem gosto de café, mas olha, já que aqui estou agora, agora. Cala-te tu, não estás nada. Não estás nada a querer ir para casa. Ele até parece ter graça. E eu até queria ver estrelas, que a noite nem parece. E a cidade são só luzes. A cidade são só luzes. E eu até queria ver estrelas, mas as pessoas brilham e as luzes delas na cidade são só, são só. E eu não consigo vê-las, mas consigo. Não estou sozinha, estou bem acompanhada. Ao que parece, toda a gente quer estar apaixonada. E eu ainda me sinto meio tua namorada. Cala-te, tu não estás nada, não estás nada a querer ir para casa. Ele até parece ter graça. E eu até queria ver as estrelas, que a noite nem parece. E a cidade são só luzes, a cidade são só luzes. E eu até queria ver as estrelas, mas as pessoas brilham e as luzes delas na cidade são só, são só. E eu não consigo vê-las longe. Eu não consigo vê-las longe. Vou pedir aqui toda a gente para fazer assim. Obrigada! Ajudaram imenso! A próxima canção chama-se Última Carta. Foi assim a primeira canção que eu lancei que posso dizer que funcionou. Foi escrita pelo meu grande amigo Bernardo Agir. Vocês devem conhecê-lo por Agir. E é uma das minhas canções preferidas, minhas, todos os tempos. Não é que eu tenha muitas, mas tenho algumas, vá. E para quem conhece e estiver a ver do outro lado, pode cantar comigo, aí nos vossos computadores ou nos vossos iPhones, como vocês preferirem. Quem não conhecer, passa a conhecer agora. Eu tenho saudade. Isso deixei. Eu sei que não perguntaste, mas só queria dizer que estou bem. Tu foste atrás da perfeição, mas acabaste por não encontrar. E embora eu saiba que acabou, ainda te quero perguntar: será que ainda me pões em primeiro? E será que ainda pensas em mim? Esta vai ser a última carta para ti. Eu tenho montes de frases e todas ficaram por dizer. Acabaste por não encontrar. E embora eu saiba que acabou, ainda te quero perguntar: será que ainda me pões em primeiro? E será que ainda pões? Vamos para a última canção. Chama-se Nós os Dois. Eu adoro esta música. Foi escrita por mim, pelo Filipe, mais conhecido por Maninho, e pelo Ivo Lucas. E eu adoro muito esta canção, mas antes de a cantar, eu gostava muito de apresentar as pessoas que estão comigo hoje, que é o André Gravata. Peço uma salva de palmas para ele, por favor. E o Maninho que está chegando. Uma salva de palmas para ele também. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada mais uma vez à Sons em Trânsito pelo convite e por tudo aquilo que tenha sido para mim nos últimos tempos e serão durante muitos mais anos, se Deus quiser, não é, Vasco? Pronto. Esta é a última canção, chama-se Nós os Dois. Espero que tenham gostado e beijinhos. Eu sei que não me deste tudo o que eu te dei. Sabes o quanto eu me magoei. Mas não importa se não queres falar. E então fazes da culpa a tua razão. Faço de conta que há solução. Mas não importa se não queres falar. Deixa-me ficar por aqui, se quiseres. Eu deixo-me levar pelo que tu dizes. Fica só, só mais um pouco, para que não fique mais nada por dizer. Entre nós, só nós os dois. Deixa-te ir, que eu vou também. Não interessa o lugar, eu vou lá ter. Vamos nós, só nós os dois. Mas tu não queres falar. Mas tu não queres falar. Somos o mesmo e tu sabes bem. Ficamos neste jogo e não ganha ninguém. Mas não importa se não queres falar. E então fazes da culpa a tua razão. Pedes desculpa mas sem solução. E nada importa se não queres falar. Eu deixo-me ficar por quiseres. Eu deixo-me levar pelo que tu dizes. Fica só, só mais um pouco, para que não fique mais nada por dizer. Entre nós, só nós os dois. E deixa-te ir, que eu vou também. Não interessa. Só nós os dois. E fica só, só mais um pouco, para que não fique mais nada por dizer. Nós os dois. E deixa-te ir que eu vou também. interessa um lugar, eu vou lá ter. Vamos nós, só nós os dois, só nós os dois. Muito obrigada.